desrespeito às normas de segurança no trânsito provoca situações de risco para muita gente. Na noite de quarta-feira, 25 de dezembro, por volta de 20 horas e 26 minutos, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi atender a uma situação na rua Francisco Guaraná de Menezes, esquina com o vereador Moacir Pereira, na altura do bairro Vila Yolanda. A colisão entre dois automóveis deixou muitas vítimas. No local, um Gol com placas de Foz do Iguaçu teria cortado a preferencial de um Renault Symbol com placas da Argentina. Os socorristas do SAMU atenderam vítimas e levaram para o pronto-socorro do hospital. Os socorristas do SIAT atenderam três vítimas, sendo acionado o apoio de uma ambulância do SAMU devido ao alto número de ocorrências registradas na mesma hora. Três vítimas foram amparadas na ambulância do SAMU, sendo elas duas crianças menores de 10 anos. Na ambulância do SIAT, das três vítimas, duas também eram crianças, uma delas em estado grave. Todos foram encaminhados para o pronto-socorro do Hospital Municipal. A equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência. Motoristas e moradores reclamaram da dificuldade de visualizar as ruas nas proximidades, pois o mato ultrapassa um metro de altura exatamente na esquina, obstruindo a visão de quem está em circulação com automóveis e motos. O caso pode não ser este do acidente, mas, enfim, o proprietário do imóvel deve tomar providências ou o poder público fazer a sua parte, cobrando do responsável uma atitude. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.